vai, fogo, fogo. Aí, DJ Neto MT. Esse é o DJ Paulinho. Vai, fogo, fogo, fogo. Aí, DJ Neto MT. Esse é o DJ Paulinho.